esperando a posição de tráfego, que seja a aeronave do laboratório fazendo o teste de equipamento. Então, deixa eu ver a mão para o número 0800. Ajuste no 0100. Esse meu nosso então, deixa eu chegar da porta. Ele está se levando a provavelmente uns 2 óbitos. Assim que surgir informação, nós laboratório fazer mais um procedimento e depois, assim que possível, a análise será reorientada para o final da pista 1-0. Vamos aguardar ele fazer o procedimento e trazer a análise, ok? pista do Jave. O mesmo não liberou a tempo aí, cancelou decolagem, então vai ter que liberar a pista mesmo, via Delta, ok? pessoas do Canadá, do Sul, do Nordeste, do Meia, 4 milhas. Aguarde, tá? Só acontece isso. Para 3 mil pés, o último zero no ano. Augusto. Está mantendo o nível 060, vou encerrar o serviço. Radar 6 milhas da posição coral e é o 120.1. Ativa, só falta a coordenação com o controle de Elcio 120. Azul 4201 foi localizado, fechamos 0, vento 090 graus, como 2 horas. Eu não posso na posição 0, eu faço 2 horas. 370, 620. QSLS 0210 chama a torre, frequência 118, decimal 9. A 0107 é mais batalha do tráfego, hoje na 110, com R2 autorizando a RM, mantendo sinal 0. A 0107 fala que após decolagem ela mantém pro lado, agradeceu o país. Yeah.